que lhe convém. Querendo ter também ninguém melhor que eu pra levar essa porra a sério. Que um dia se perdeu até achar o caminho certo. Grana também preciso, não posso esperar dormindo. Presinto minha carreira correr risco. Verme se arrisca, pra ver se risca meu nome da lista. Eu tô na pista, minha rima corta feito guilhotina. Essa é minha sina, derrota extinta, acorda pra vida. É foda, insista, minha relíquia auditiva. Joia brilha, peça linda que combina com quem paga. Relógio Moblan, na cara óculos Prada. Debochou do mano deitado ali na calçada. Que além da vida, não lhe restou mais nada. É diferente daquele que desfila de trás. O que passa pela cabeça de quem se viu distante dessa realidade. De muitos por aqui, que não quer ter mais. Diz, mas se não tiver paz, ninguém vai ser feliz. Com tanta ostentação, que aqui se divide. A diferença social, causadora desse mal. Igualdade de oportunidade é fundamental. Se o governo não faz, só depende de vocês. Não se desviar pra contar com a sua lucidez. Quando o Duzão subiu no palco pra cantar pela primeira vez, porra, ele só tinha 16. Dando novo sentido para minha existência. Buscando objetivo, recebendo a recompensa. Tem gente que não pensa, se entrega ao que ostenta. Dou muito mais valor, apoio de quem me rodeia. Comprar um carro à vista é diferente, eu sei, do que financiar ele em 72 vezes. Só quero condições pra fazer meu rap. Eu pergunto a você, nigga, what is the cash? Quero esperança pra infância que tem fome e sede. Sorriso da criança brilha mais do que o emblema da Mercedes. Que você vê passar, boyzão no volante. A grana do papai ele quer desfrutar, bebendo champanhe. E acostumado a superestimar as coisas e a deixar de lado a união entre as pessoas. Imprudência no teste da potência do seu Porsche. Seria diferente se no caso fosse um pobre. Dinheiro paga solto independente da conduta. Queria gozar a vida, acabou terminando uma, não se afobe. A riqueza já tá contigo, vai ser contar com a sorte e encontrar seu destino. Não posso esquecer as coisas que preciso e nem deixar valer mais do que um amigo. O final dessa guerra é tudo que eu preciso, irmão. Chegar de morte, titi, é tudo que eu quero. Pra muitos por aqui, que não quer ter mais. Diz, mas se não tiver paz, ninguém vai ser feliz.